Ponto em risco, estou ciente do acionamento, sujeito à autorização de tráfego, Vitor Bravo, Whisky. Boa noite, 738, no salão de 20, direito, no 21, décima 9. Boa noite. Voo 738. Voo 738, bom dia ainda, pousou e voou, táxi autorizado Alfa Juliette, partiu no portão 5, reporte antes da táxi aí, Juliette. Ok, Alfa Juliette, portão 5, reporte táxi Juliette. O Tango de Abravo acionado no FAT 4, chame a torre agora 186, Tango de Abravo. Abravo, reporte quando pronto para o táxi, informando para o B, por gentileza. Reporte táxi. Gente, reporte no ponto, espera o Tango de Abravo. Oi Salvador, bom dia, gol na 260, ponte espera da 10, pronto. No 260, a linha decola, pistão 0, o vento no 30 graus com 07 nós, pistão 1. A linha decola 10, gol na 260. Tango India Bravo autorizado a linha decolar, pistão 7, o vento no 30 graus com 0 nós, Tango India Bravo. A linha decola, retornando. Poderia confirmar onde foi feito o plano de voo, por gentileza? Salvador 7, vamos checar com a nossa sala de para retransmitir para o centro Recife, que nem o centro e nem o plano de voo Recife dispõe do seu plano de voo, ok? Por gentileza. Tango Bravo da presente, Fraude Itapuã, aguardando transferência, decolado aos 2-3. Fraude Itapuã, aguardando o Tango de Bravo. Alfa Juliette 05. O 738 solo. Siga, solo 738. Alfa Juliette, portão 05. Gente, livre até o 05, 738. Tango India Bravo transfere o controle 120, décima 8, bom voo, até a volta. Até a volta. Controle, meu cordial, bom dia, é o Papa, o meu Tango India Bravo. 208, bom trabalho a todos. 2, axé, Tango India Bravo. Vitor, autorizado, Vitória da Conquista, nível 260 direto, decola pistão no 7, curva direita, saída Arbor, após direto, controle 1208, aciona 5055. Dona 260. 4 pessoas a bordo no pátio 5, confirmação, nível e a saída. Ciente, Sarme Taxi, Torre 1-1-8-6-2. Tango Vitor Bravo Isca, agora sim, cópia. Bravo Isca, solo. Autorizado, Teixeira de Freitas, 085, direto, decola da 17, curva direita, no corredor Axerre, do cima, meu pé, até o farol da barra. Controle 1208, transponder 5071. 5071. O senhor copiou a autorização? 1406, despegue 2000 pés, ajuste 1019, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 2019, vai reportar estabilizado na elétrica, 1406. Com a torre 1-1-8-6-2, Vitor Bravo Isque. Que reporta no ponto de espera, taxi Oscar, altímetro 1-0-1-9, Vitor Bravo Isque. Autorizado, chama o táxi. Chama para o táxi, 4207. 17, o Serra, nós vamos ver. Victor Bravo Whisky, ele mantém cabeceira 10, Victor Bravo Whisky. Se é 9, Victor, mantém a taxa aí papá, por gentileza. Voo 1260, agora com o centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, alternativa? 12685. 12685, obrigado, bom trabalho. Transformador web 6740. Jet 6740, a sua identificação está autorizada a chegar da Mari, esse para o nível de voo 050. Para o C 050, autorize a direto TAP. Ou direto TAP, o web 6740. 40, direto TAP. Chino. Zumbi, Victor Lima tem cabeceira 17. Pronto, família, eu vou para Lima, tem as condições visuais, não me escuta. 95 Guarulhos, copia? Persiga. 95 autorizado Guarulhos, 340, alto 16. Decola 10, curva direita. Nael Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5064. 0.8, bom voo. 608, obrigado, bom dia. 0, pela Amper Zulu 16, decola da 10, curva à direita, Nael Leda Bridge, transponder 5064 e o controle Salvador em. 1 no norte, motor 5, tá? 3895. 3895, controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Correto, chama o pushback acionamento. Entendi. Visuais, meu pai, até o. Pelos corredores, achei até o varal de Itapó. Pega o Vitor Bravo Whisky no corredor no evento farol da barra, acione seu transponder enquanto você estimar de pouso. Transponder acionado, meu estimado é Teixeira usando 647. Livre pouso no 0, 0460. 4207, taxa direita em Alfa, ponto de espera da 90, torre 1 no 1 Indy Alpha, Porto, Andorra, 18.000, 1019, um bom dia, senhorista 4207. Bom dia. Sul Salvador, Gol no 777. Gol no 777, Porto Seguro, copia? Copia, 777. Gol 777, autorizado Porto Seguro, 340, Upper Whisk 50. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Bidev. Controle 120.8, transponder 5067. Autorizado 340, Porto Seguro, via Perisque 50, decola 10, curva direita, Dael, transição Leta e Bidev. Controle 1208, transponder 5067, gol 1777. 1777, correto, chama o pushback acionamento. Acho mais, obrigado. Vitor Bravo Whisky, informa o tráfego, 2 horas, 5 milhas, o Robson 44, mantendo 500 pés, rumo oposto. Ciente, eu vou ficar atento aqui ao tráfego. Então, Vitor Bravo, informa o tráfego, 12 horas, 5 milhas, o Papa Alfa 32, rumo oposto. Pronto, tem livre decolagem pistão 7, o vento no 40 graus, com 1,612 nós. Sierra Novembro, Victor. 4060, nosso solo aos 36, ao livrar, 121, no decimal 9, solo. 219, livrado, 4060. Torre, bom dia, Azul 4207, ponto 910, pronto. Azul 4207, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 4207. Solo, Salvador, Azul 4060. 60, livrando. 4060, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4060. Tem November Victor, decolado de Salvador 37, chama o controle, 120, 18, bom voo. 08, 7 grato. São Mike Serra Golf. A sua identificação foi na Pro Diamante, repassada descida. Muito bom dia, Papa Romeu Sierra na Vibra Vita, decolou, desceu da Arbol. Na sua escuta. A Papa Romeu Sierra, Novembro Vista, contato radar de decolagem, supra New Jô 2, Mezena, Seda Arbor. Controle, esse é o Tango de Abrava, está na vertical do Iguatemi, se autorizado, vai com proa da Enmar. Livre, Tango de Abrava. Azul 4207 em livre decolagem, pista no zero, vento no 30 graus com 4 nós. Livre decolagem no zero, Azul 4207. Batamos o que eu bravo, isso é guarde para ascensão 085. O batamos de bravo, chama a torre 19, decimal 6. 1026. Tá para o meu tango de bravo? 19. Para 3000, F67, 4 anos. Porta, prossegue o ponto, voo. Não entendi. Vou fazer um toque, trocar os passageiros e fazer um novo voo. Afirmativo, reporte na final para pouso da RMA. O time entrou no 0, no 9. O vento de superfície em Salvador para tomar como base é 1,30 graus com 1,4 nós. Gente, estamos de abraço. Tango Vitor Bravo, isque livre sessão para o 085. Gabriel. Confirme a Proideal para Teixeira de Freitas. Patrulha de Salvador, boa tarde, 4207 da Azul. Azul 4207, contato radar na decolagem, sul para o Neojo 360, na saída da El, Leda Bridge. Bahia, Leda Bridge, 390-4207 Azul. Web 6740, desça para 2000 pés, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportarei o estabilizado Web 6740. Palma, Mike, Serra Golf, desça para 4000 pés, ajuste 1019. Firme? Oi, direto, Vitor, para você. Localizador Web 6740. Agora completa a final e chame a torre 118.6. 186, gato, 6740. Oi, Salvador Web 6740. Sete ponto 740, passando o externo baixado travado, o time entrou no 019. Gostaria, passando o externo 6740. Sangue de Abraão, reponte no solo controlado em Rimar. Doutor, bom dia, até 3191, autorização Galeão, assente da Victor. 3191, Galeão autorizado, 380, uppers 110. Decola da pista 110, curva direita, Nadael, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5077. Entra Web 6740. Colador 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. O transponder 5077 e o controle 208, da 3191. 3191 está correto, chama os pegas. Então o senhor vai seguir via corredor Vera Cruz após Interlagos na proa de Paripe. Subindo para 1.500 pés. Tá 3191, voltando? Prossiga! Perdão, devido ao nosso peso hoje, a gente não vai alcançar o 380. Poderia coordenar o 340, por gentileza? Afirmativo, coordenar, mas tem escuta. Obrigado. 03, a sua identificação, mantendo 4000 pés, vou na flor de mare. Firme. Sente, reporte fora do follow, Tango de Bravo. Webjet 6740 tentando a pássaros, baixar a travada. Eu bateu. Livre pouso, pista no 0, 120 graus com 8 nós. Livre pouso, Web 6740. Policial 3, copiou o controle. Avenida 340, negativo 38. Ok, então, modificado para 340, obrigado, 3190. Tango. Família Bravo, a intenção é o mesmo setor, litoral sul, centro histórico? Pode ser, senhor, mesmo setor, litoral sul, corredor Axé. Gente, a senhora 0137, o mesmo padrão, o mesmo transponder, reposte na vertical, a cabeceira 17. A vertical, qual autoriza direto para o Pituaçu? Dá presente direto para Pituaçu, o Tango Índia Bravo, aguardando transferência. Conseguindo, aguardando transferência, Tango Índia Bravo. Estamos em Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Sim. O objeto 6740 no solo 47, direita no 21 decimal 9. Direita após 219, é o 6740. 70. Chama então agora Recife em 1288 e alterna 1260. 2860. Solo Salvador, bom dia, objeto 6740. 6740, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, 6740. Força Aérea 2733, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador. Aciona a identificação, Vana Pro de Mari e reporte para a descida. Salvador, muito bom dia, o 5738 da UFGS, informação virtual, autorização de carro Recife. 5738 Recife, copia? Afirmo. Autorizado Recife 350 pelo 58, defalda 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, transponder 5110. Visuais, 500 pés na minha escuta. Arthur, escuta permanente, Tango Índia Bravo. 358 Recife. 0-6-9-8, é o controle, o transponder 5-1-1-0, é 7-7-8. 7-7-8, chama pushback acionamento. Pare, obrigado. Ponto, forma Lima, Papa Lima, controle. Lima, Papa Lima, prossiga. Se eu tenho condições de interceptar radial 085, correção, voar na Pro 085 para interceptar a linha do litoral. Pro 085, afirmativo. Então, vou ir na Pro 085, uniforme Lima, Papa Lima. Pro 085, Papa Lima, Papa Lima.